Na paz do Senhor, Igreja Amada, eu sou a Franciele Luz e hoje sou eu que venho apresentar a nossa ministração. Hoje a nossa ministração ela será com a Michele Duarte, a líder do Ministério Meninas em Cristo. O tema da ministração da Michele é Pecados versus Arrependimento. O que será que nós ainda temos que aprender em relação aos nossos pecados? E o que nós temos que aprender em relação ao arrependimento? Eu creio que todos os dias nós devemos aprender a depender de Deus, aprender a sermos gratos, aprender a se arrepender verdadeiramente. Fique aí que logo, logo começa a nossa ministração. Que Deus possa te abençoar e que essa campanha possa ser uma bênção em sua vida. Ministério Meninas em Cristo, edificando a sua vida sempre.